Ela pegava o busão comigo. A gente dividia o mesmo fone de ouvido. Na faculdade reparti lanche, um misto frio, uma lata de refrigerante. A gente passou muita coisa junto, mas homem pra fazer besteira basta um segundo. Me arrependi de me deitar contra, por essa aventura eu perdi a sua boca. Os meus amigos me viam sorrir, sozinho, escondido, eu chorava. Perdi a fome e eu emagreci. Por dentro um coração pesava uma tonelada. Amor, se você não me perdoar, meu coração para de chorar. Faz voar, voar, voar, voar, voar, voar, voar, voar. Amor, enquanto você não voltar, os meus olhos desidratam de chorar, yeah. Se não me perdoar, meu coração para de chorar, faz que voar.